eu podia escrever um livro sobre nós. Mas acho que ninguém tem que saber. Nosso amor é nosso, só nosso. A conta certa pra eu e você. E vai passar o tempo, eu não vou me cansar de te olhar. Tô vendo já ficar cada vez mais fácil te amar. Nosso amor é um círculo, não tem saída. A gente ama, a gente briga. Eu fico. Conheço sempre desse jeito, tudo acabei. Nosso amor é um círculo, não tem saída. A gente ama, a gente briga. Eu vi, eu já conheço sempre desse jeito, tudo acabei. Tudo acaba em beijo, beijo, beijo. Tudo acaba em beijo, beijo, beijo. Tudo acaba em beijo, beijo, beijo. E vai passar o tempo, eu não vou me cansar de te olhar. Tô vendo já ficar cada vez mais fácil te amar. Tudo acaba em beijo.